Fecheiro 47, página 477, capítulo 24. Entre a clínica das Salinas e a casa da tia Ângela Margarida, uma nuvem chegava para cobrir a terra. A sul, a nuvem adançou-se e cresceu, e outras surgiram atrás, fechando o espaço. Seis, pensou ela. Seis pratos, seis talheres, seis trutas, seis tiramissus, seis. Seis copos baixos, seis copos altos, seis panos individuais de linho, seis guardanapos, seis chávenas de café, seis taças flauta, seis assentos, seis espaldares, seis. Seis aperitivos, seis digestivos, seis saladas verdes com melão e presunto de pata negra, para começar. Seis mãos direitas para mover seis facas, seis mãos esquerdas para levar à boca. Seis bocas, seis cabeças, seis testas, seis opiniões, seis falas. Seis de tudo, seis, para esta noite especial. Seis de tudo, para um só problema. Seis pessoas unidas para fazerem o ponto da situação e enfrentarem em conjunto o grande problema. A ver se então quem falaria primeiro. Seis. Meu Deus, porque ando à volta da mesa se a rapariga já pôs de tudo seis? Estou a sentir-me miseravelmente cansada. Ângela Margarida retirou a capa azul e ficou em tailleur da mesma cor e do mesmo tecido, justo na cintura e curto na saia. Sacudiu a bainha da saia. Deveria mudar de tailleur? A brisa e a chuva tinham pousado na superfície do tecido, aqui e acolá, tornando-a úmida. E nos cabelos transportava um pedaço dos trovões e dos relâmpagos que ainda estouravam no mar. Uma manhã bonita e depois que tarde e que noite tinham descido na sua vida. Olhou o relógio. 8:30. Já sabia. O Rui ia chegar atrasado. Como sempre. Chegaria depois de todas as outras pessoas. Pobre do Rui. Mesmo tendo recomendado urgência, ela conhecia os motivos que o impediam de cumprir a promessa de pontualidade. O seu marido arrastava 500 quilómetros quadrados de território sobre as suas próprias costas. 500 quilómetros de território nacional, com o seu passado, o seu futuro e o seu presente conturbado, desafiando-o permanentemente. Era muita coisa. Rui, o presidente Rui Ludovice, era um homem alto e desempenado, que caminhava na rua direito como um poste elétrico. Mas se a população, para quem trabalhava com total dedicação, pudesse ver a sua alma, perceberia que muitas vezes caminhava de gatas, como aos forçados. Chegava ao último andar daquele prédio com vista para a baía, o farol e as ilhas, e nem os via, arrastando as preocupações de um condenado às galeras. Imaginava-o, muitas vezes, como um dos barqueiros do Volga, mas, no seu caso, puxando um barco sozinho, um barco demasiado pesado para o seu ombro. Dia após dia, cerca da meia-noite, ele puxava a carga. Era isso, puxava até ao último andar, para descansar 5 horas e dormir apenas 3, à custa de fármacos e massagens no dorso, que ela mesma aplicava devagar, com toda a aplicação de que era capaz. O que seria dele se não fosse ela? Ou se por acaso ela não fosse uma enfermeira dedicada? O que seria dele e até das outras pessoas da família? Cada um, individualmente, lhe devia o que nenhum deles sabia calcular. Todos eles, de um modo ou de outro, dependiam dela. Tanto os seis que ali iriam estar, como os seus descendentes. Seis. E de súbito ela bateu com a mão na testa e disse: seis? Meu Deus, esquecia-me de mim. Eram 7. Ângela Margarida sentiu-se mal. Compreendo, fiquei doente. 7? 7 não, voltava atrás. Claro que à mesa ficariam 6, incluindo ela mesma. Estava a incluir-se 2 vezes. 6? Não estava assim tão doente. Cansada? Sim. Deveria mudar de tailleur para afastar o clima. Lá fora continuavam aqueles estrondos longínquos sobre a barra. Mas não importava. Aquelas eram as últimas trovoadas do inverno que não tinha havido. A última ventania, a última tempestade, o último assalto de estafilococos, a última influenza. E depois, talvez logo no dia seguinte, viesse o doce tempo do verão. Já amanhã, Joana e Sabina, cada uma das filhas, trancadas em seus quartos, estudavam. E depois dormiriam, afastadas de tudo aquilo. Só seis, não sete. Ela já estava a prever que primeiro chegasse a Gininha com o Dom Silvestre, separados, cada um em seu carro. Depois, Afonso e a fada Isabel. E só muito depois, mas muitíssimo depois, chegaria o Rui. O problema seria a Isabel. De que poderiam falar se ela trouxesse? Como iria pedir que se afastasse quando chegasse o momento de falarem? Quem era ela? Mas, para sua surpresa, os cinco chegaram em simultâneo e Afonso, em vez da Isabel, trazia a sua primeira mulher legítima, Alda Maria. Era um sinal estupendo. Afonso tinha compreendido a gravidade do caso. Sim, lá fora, o tempo de primavera estoirava a última borrasca. Seria questão para perguntar se teria até havido primeira durante aquele ano. Se alguma vez mesmo teria havido alguma, nem se lembrava. A última borrasca de que se lembrava parecia-lhe ter acontecido muitos anos atrás, em tempos imemoriais, uma reminiscência longínqua, trazida de antes da vida. Curioso como tudo lhe parecia alterado. Fosse como fosse, pensando no verão que iria vir, aquela deveria ser a última noite de faísca. E no momento em que os silvestres se sentavam, precisamente viu-se um relâmpago e Gininha soltou um ai. Um ai próprio da Gininha, contido, a mão na boca. E Dom Silvestre a olhá-la de lado de lá. Por mais que os mesmos interesses o chamassem, nem a bebé Artemisa os poderia unir. Estavam separados por natureza, até à eternidade, até depois da eternidade. Como era possível? Estou transtornada, pensou Ângela Margarida. E inclinou-se para a janela panorâmica, cujas múltiplas persianas desceu uma a uma. Afonso disse: estejam descansados, estes relâmpagos não são para nós. Afonso, a rir, folgazão, piedético, a retirar atenção do momento que estavam a atravessar, e em nome da qual a irmã os tinha chamado para aquele jantar à pressa. O próprio Rui, compreendendo a gravidade do caso, abandonando os 500 quilómetros quadrados de território ao seu destino e ao seu adjunto. Ali estava. Tinha chegado a horas. Vamos então ao caso concreto, disse Afonso Leandro, com o copo de aperitivo na mão, ao lado da sua primeira mulher, recuando 30 e tal anos atrás. Alda Maria tinha a idade dele e parecia mais nova do que ele. Mas, a seu lado, envelhecia-o consideravelmente. Como se os dois, associados, não conseguissem libertar-se da passagem do tempo, antes se afundassem. Durante um instante, Ângela Margarida pensou nos vasos comunicantes que unem a juventude à beleza. Pensou que era uma pena a Isabel não poder estar ali sem estar. Estar ali, surda e muda, ao lado do irmão, uma lâmpada luminosa para lhe emprestar juventude. Era preciso, contudo, desviar esse pensamento estéril da sua cabeça. Transtornada. Aliás, Isabel nunca poderia ali estar. Teria sido um acidente grave se Afonso a tivesse trazido. Alda Maria, sim. A mãe de João Paulo e Danilo. Presente desde o início num assunto complexo de amores, direitos e interesses. Afonso, nos momentos decisivos, sabia em quem apostar. Ali estavam todos. Os cinco. Com ela, seis. Tinham começado a jantar. Ninguém falava. Afonso Leandro pôs-se a dizer: parece que não precisamos de falar. Este jantar só está a servir para pormos em comum o silêncio. Todos em silêncio. Depois Afonso prosseguiu: por mim vou direito ao assunto. O problema é este. A filha do José Carlos envolveu-se com um dos Mata. E agora nós, quer queiramos, quer não, teremos de encarar de frente esse problema. Uma enorme chatice. Dom pousou o garfo para dizer: é muito curioso. Sem darmos por isso, começámos a ser conduzidos por eles, nós próprios, a fazermos parte da terceira vaga. Dom Silvestre a rir. Ângela Margarida a não ouvir bem o que se dizia em torno da mesa. 6 saladas verdes, 6 fatias de melão, 6 porções de presunto de pata negra. Um relâmpago a entrar para dentro da sala, um trovão a ribombar lá fora. Distanciados ainda, o trovão e o relâmpago, não havia perigo. Por favor, não derivem. Digam alguma coisa concreta sobre o assunto. Era Ângela Margarida, sem conseguir engolir, fosse o que fosse. O que dizes tu, Gininha? Salada verde e melão, não. Presunto também não. Também ela não conseguia engolir. A tia Gininha ganhou coragem. Sacudiu o longo cabelo como de rapariga. Eu acho que no ponto em que tudo está, é irreversível. Sacudia-o demais, como se precisasse da ajuda dos fios da sua cabeça para dizer o que tinha pensado. Quer queiram, quer não, Milene, à sua maneira, gosta daquela pessoa. Eu vi o que aconteceu lá em casa, como ela olhava para ele. Que direito temos nós de interferir na sua vida? Que direito temos de a desviar do seu caminho? Tudo aconteceu sem nós. Como imaginamos, agora, que somos nós quem pode impedir o que quer que seja? Mas que direito temos? Vocês podem ter, eu não tenho. Falava para sua irmã, sentada em frente. Ângela Margarida não tinha tido tempo de trocar de fato. E o azul da lã de que era feito, o cabelo mais amarelo do que devia, as pestanas escuras, as pálpebras inchadas, davam-lhe um ar cansado. Alguém que se afadigou demais. Alguém que se desmorona depois de um baile. 6 peixes, 6 facas, 6 guardanapos. A pensar. Sinto-me mal porque pratiquei o bem. Mas isto tem de ser salvaguardado, calado, guardado só para mim, sem qualquer confidência possível. Como se vivido por um peixe sem língua, sem som, sem fala. A inquietação de Ângela Margarida via-se. Afonso, pelo contrário, estava sereno, vestido de fato completo, a parte de cima unida e coerente com a parte de baixo. Todos tinham posto os olhos nele. Ele tinha de falar. Afonso disse: bom, bom. Prosseguiu: nada melhor do que resumir. É o que ensina a matéria jurídica. Precisão e concisão. Então é assim. Sobre o assunto deles, os dois, a filha do José Carlos e esse tal Antonino, que não tenciono conhecer mais gordo, nada há a fazer. Não se pode acusar a pessoa de sedução, nem de violação, nem de estupro, nem de dolo, porque não há, não houve. Como disse a Gininha, ninguém os pode impedir. Ponto final, assunto encerrado. Segundo, sobre a situação patrimonial. Ele e a família dele são inquilinos da fábrica. Têm um contrato que têm cumprido. Da letra do contrato consta que, depois de avisados, dispõem de 6 meses para abandonar o local. Princípio firmado. Mas, neste caso, quem os vai pôr na rua? Poderíamos, se estivéssemos de acordo, em intervir contra a ligação entre ambos. Mas com que cara? Com que cara? Quando é pública a ligação entre eles? Aliás, era público e nenhum de nós sabia. Em resumo, eu encontro forma de agir à face da lei, mas não encontro meios para enfrentar a maledicência pública, a menos que todos em conjunto quisessem agir como se ignorássemos o assunto. Ponto final. 6 metades de 6 peixes. 6 espinhas à mostra. 6 cabeças recheadas de toucinho fumado. 6 porções de amêndoa tostada sobre elas. 6 taças flauta cheias de champanhe para acompanhar. Ninguém naquele momento lhe tocava. Dever-se-ia avançar para a frente ou voltar para trás? Deixar correr o processo ou fazê-lo regredir? Olharam-se entre si. Os 6 sentados à mesa. 6 cabeças de peixe. 6 espinhas, 6 rabos. Dom Silvestre começou a rir. Não sabia de quê, bebricando pela taça flauta. Começou a dizer: mas quem pode hesitar entre voltar para trás ou andar para a frente? Por mim, assim que os vi, enroscados um no outro, escachados no sofá lá em casa, concluí logo que só havia um caminho: andar para a frente. Eu ainda estou a ver aquele momento. Ali ela, a vossa irmã, sem se mexer, de puro estupor, e eles a saracotearem-se, sentados no sofá. Dom, a babricar e a rir. Alguma coisa de si acrescentava ao que dizia: sit down, on the ground. Percebia-se muito bem que Dom se preparava para intervir a seu jeito. Seis saladas verdes, onde havia de tudo o que era verde, até mesmo meia dúzia de pistácios metidos dentro das folhas, deslocando-se sobre a mesa. Antes da truta, agora com a truta, em que ficamos. E Dom disse: falando de outro assunto, soube ontem que o cabrão de um Rottweiler impuro atacou o seu próprio dono, que era o seu próprio tratador. Quando o homem lhe ia pôr a refeição, o gajo enlouqueceu. E sabem por que enlouqueceu? Porquê? Porque não era puro. Era o resultado de uma Rottweiler genuína cruzada com um lobo da Alsácia. O gajo enraiveceu-se, enlouqueceu e comeu o nariz ao dono. Estão a ver? O homem sem nariz, por causa da loucura do bicho saído de um cruzamento. Isto dá que pensar. Dá ou não dá? Um bicho cruzado perde a paleta de cheiros própria da sua raça. Fica sem raça nenhuma. Não reconhece o cheiro do dono. Fugir de bicho cruzado. Mas o que queres tu dizer com isso, Dom? Diz lá. Dom Silvestre, ele mesmo, se serviu de champanhe. Ninguém queria mais? Ninguém bebia? Ninguém sabia se deveriam ir para diante ou voltar para trás, com o processo da atoloada da Milena. Pois ele então ia ser mais explícito. Era uma pessoa que conhecia a África. A África lhe tinha dado tudo e lhe tinha roubado tudo também. Mal dele se não tivesse embarcado uma noite num avião da British Airways com um monte de boas pedras enroladas num lenço. Outras tantas nas meias e nos sapatos. Adiante. Ele tinha uma teoria clara. A humanidade era só uma. Mas dentro dela os homens não eram iguais. Nem deviam assumir-se como tal. Ele, por exemplo, achava que as competições desportivas internacionais se tinham tornado nos maiores embustes da era moderna. Que direito havia de se humilharem uns perante os outros, quando não eram iguais para competirem? Seis espinhas, seis cabeças de mandíbulas abertas, seis pratos luzidios e um relâmpago entrando pelas frinchas das janelas panorâmicas. Um estrondo em frente, ribombando no mar. Porra, vocês têm para-raios? O tio Dom deu um salto. Nem sei, mas é para verem que não traz só benefícios. O facto de vivermos numa casa destas, ao contrário do que a população pensa, só me escrevem as neiras pelos muros, aqui, diante de casa. Disse Rui Ludovis, levantando-se e abrindo as janelas, enfrentando a tempestade que desabava no mar. Parece aqui no canteiro, e no entanto é bem distante, lá quase em Marrocos. Desculpem eu ter levantado as persianas, mas prefiro estar sobre o assunto. Diga lá, Dom, diga lá. Dom disse logo: é injusto e inadmissível fazer um europeu correr os 100 metros ao lado deles. Eles têm uma implantação do cóccix diferente. Eles têm um encaixe de perna diferente. Mas o cóccix é que é tudo. Uma só humanidade, diferentes cóccix. Diferentes cóccix, diferentes corridas, diferentes provas. São os Jogos Olímpicos porque só uma humanidade. Mas assim como não se confundem as provas femininas com as masculinas, também não se deveriam confundir as nossas provas com as deles. Isto é, existe só um Homo Faber para várias espécies de Homo Atléticos. Onde aprendeu você isso? Olhem, o mesmo é no canto, outro embuste. Também no canto é diferente. A cavidade bucal deles é diferente. Os dentes são diferentes. Tudo aquilo lá dentro ressoa de outra maneira. Não há competição justa possível. Eles que cantem para um lado, nós cantamos para o outro. Foi por isso que eu abalei na hora exata da África do Sul, onde tinha a minha vida assegurada. Eu sentia a desordem vir a caminho. Cheirava. Abalei só com o que disse, antes que o grande embuste também lá chegasse. Algumas das pedrinhas trouxe eu dentro da pasta de dentes. E dou-me a rir bastante. Não se percebia de onde provinha o seu divertimento. Ao longe, aquele ruído do céu a desvanecer-se para o oeste, a procurar o largo do Atlântico, a andar para lá, para o local das ondas. Seis tiramissus, seis colherinhas garfo, seis copinhos curtos do tamanho de dedais, seis para licor. Ângela Margarida não podia mais. E então, Dom Silvestre a dizer que não comia doces, que lhes trouxessem uma peça de fruta. E então concluiu: a confusão está por toda a parte. E vocês que até tiveram um irmão desfeito em pedaços numa picada em Angola, e apesar disso sempre foram contra os princípios das pessoas sensatas, com experiência no terreno como eu, pois agora aguentem aí, na carne de vocês mesmos, as consequências. Aguentem aí. Quem vai ter coragem de contrariar publicamente uma coisa destas? Aqui dentro de casa? Na vossa própria carne? Quem? Quem tem a coragem? Pois eu acho muito bem, mas muito bem. Fiquem vocês aí com os dois de mãozinha dada, que ficam muito bem. Eu vi tudo assim que entrei lá na sala naquele dia. Esta aqui ia deixando cair a bebé, pálida que nem folha de papel. E eu a ver de imediato no que isto iria dar. Domitílio Silvestre a rir, pequeno, trigueiro, seus olhos escuros a luzirem, quase fechados de riso. E quanto mais fechados, mais luzidios. Em redor da mesa, seis pratos, com os respectivos tiramissus intactos, as colheres garfo pousadas neles. E, no entanto, ninguém mais conseguia rir nem comer. Dever-se-ia voltar para trás ou ir em frente? Deixá-los avançar para a frente. Ele, Dom Silvestre, tinha todas as conversações sobre a venda do diamante em stand-by, por causa das hesitações das irmãs de Afonso, não por causa do Afonso. Ele queria ver agora como iriam descalçar aquela bota. Em vez de terem agarrado a oportunidade na hora certa, tinham-na deixado apodrecer até àquele ponto. Deveriam ter agido antes de a tragédia ter desabado. Dom falava, como se uma justiça imanente presidisse à inteligência da mercância, como se ele sempre tivesse tido razão quando tinha apoiado a invasão da terceira vaga, quando depois havia dado o sinal de rebate, o sinal de que a terceira vaga já tinha dado tudo o que tinha a dar, achando então que era preciso partir para nova leva, nova vaga. Claro que havia um salto mortal no pensamento de Dom. Todos percebiam. Mas mesmo assim, aquele raciocínio intimidava. Então, onde é que tinham errado? Tinha sido apenas uma questão de agenda ou também uma questão de princípio? A grande mesa quadrangular, agarrada ao soalho, ninguém a tocar no doce, ninguém a tocar nos copos. As mãos cruzadas, 12 mãos, 12 braços, 6 cabeças, 6 memórias, 6 projetos para uma só decisão. O que vamos fazer? Custa muito decidir, mas depois de decidido é ir em frente, sempre direito, não custa nada. E Afonso Leandro ia dizer qualquer coisa, mas a sua primeira mulher legítima, mãe dos dois filhos legítimos, futuros legítimos e herdeiros, tinha tido uma ideia. Posso? Eu apanhei isto já em andamento, mas acho que vocês deveriam apressar o despejo dos mata, disse ela.